seu amor, chorei o teu perdão, mas nada adiantou. Você me disse não, sem você minha vida ficou de ponta cabeça. Tentei me aproximar, chamar sua atenção, agi feito um menino, perdido de emoção. Sem você minha vida ficou de ponta cabeça. Mas quem dera se eu pudesse apagar os meus erros e mudar meu pensamento. Se você me perdoar, essas juras se desfazem com o tempo. Loucuras da minha paixão, saudade louca vai me matar. Quero ficar do seu lado, vem logo me amar. Loucura da minha paixão, não se desligue de mim. Enquanto houver amanhã, vou te amar sempre assim. Me aproximar, chamar sua atenção, agi como um menino, perdido na emoção. Sem você minha vida ficou de ponta cabeça. Mas quem dera se eu pudesse apagar os meus erros e mudar meu pensamento. Se você me perdoar, estas juras se desfazem com o tempo. Loucura da minha paixão, saudade louca vai me matar. Quero ficar do seu lado, vem logo me amar. Loucura da minha paixão, não se desligue de mim. Enquanto houver amanhã, vou te amar sempre assim. Enquanto houver amanhã, vou te amar sempre assim.